ouvintes, Sueli Gan e Guilherme Carvalho apresentando mais um Horizontes. O programa de hoje focaliza um assunto de grande importância para as economias dos países do terceiro mundo: a rapidez com que o capital financeiro industrial está se transnacionalizando através das multinacionais. Como se já não bastasse a complexidade atual das multinacionais, elas agora estão passando por uma fase de incorporações que está dando margem à criação de verdadeiras megacompanias. No ano passado, por exemplo, houve 3 mil incorporações no mundo empresarial norte-americano. O volume destas transações chegou a cerca de 200 bilhões de dólares, ou seja, um total que é maior que a soma do Produto Nacional Bruto, PNB, de vários países pequenos do terceiro mundo, ou ainda maior que a soma das dívidas externas do Brasil e da Argentina. Incorporação é o processo pelo qual uma ou mais firmas adquire o controle acionário de outras firmas, criando assim uma espécie de companhia gigante. E as incorporações são comuns justamente em setores considerados estratégicos, tais como as indústrias de telecomunicações, armamentos, energia nuclear e o setor aeroespacial, que inclui a construção de mísseis e satélites. Isso porque esses setores necessitam de investimentos massivos, que só podem ser levantados pela incorporação de companhias ou nos cofres estatais. É difícil de se prever as consequências desse processo, que implica numa tremenda concentração de poder econômico, principalmente nessas áreas estratégicas, nas mãos de um pequeno punhado de financistas e empresários normalmente sediados nos países industrializados. A situação fica ainda mais complicada porque grande parte das incorporações ocorre a nível internacional. Por exemplo, a multinacional alemã ocidental Siemens juntou-se a um grupo de telecomunicações norte-americano de modo a penetrar no mercado de equipamento de telecomunicações norte-americano. Ao mesmo tempo, ao saber que as empresas norte-americanas estavam tentando fazer o mesmo no mercado francês, a Siemens também se ofereceu para cooperar com a Companhia Geral de Construções Telefônicas, a segunda maior fornecedora de equipamento telefônico no mercado francês. No terceiro mundo, por exemplo, o grupo anglo-holandês Unilever comprou a subsidiária mexicana da firma norte-americana Anderson Clayton. E recentemente a Volkswagen do Brasil anunciou que vai se incorporar à Volkswagen da Argentina, criando uma única companhia, a Auto Latina S.A. Essas incorporações terminam por criar companhias supranacionais, cujos interesses, muitas vezes, entram em conflito com os interesses dos governos, quer seja de seus países sede ou dos países onde operam. Por exemplo, os países industrializados ocidentais têm uma política que impede a venda de equipamento com possível aplicação militar para o bloco socialista. E no caso norte-americano, esta política é ainda mais rígida que nos demais países. Entretanto, algumas multinacionais norte-americanas não concordam com a política do governo e tentam contorná-la, vendendo equipamento para países que não têm esta restrição e que, por sua vez, revendem o equipamento para os países socialistas. Um outro exemplo seria o caso sul-africano. Muitas companhias multinacionais estão se retirando da África do Sul devido a pressões enfrentadas em seus países sede, e este desinvestimento na África do Sul vai contra os interesses do governo sul-africano. Diante desse quadro, não é de causar surpresa que a concentração de poder que decorre das incorporações das multinacionais preocupe autoridades e observadores na cena econômico-financeira mundial e na cena política também, pois não são raras as ocasiões em que as multinacionais, para defender seus interesses, envolvem-se em atividades políticas pouco recomendáveis. Mas, se o poder das multinacionais causa preocupação nos países industrializados, o que dizer dos países do terceiro mundo, que ocupam uma posição vulnerável no cenário político internacional e na economia mundial? O Guilherme Carvalho conversou com o gerente-geral da Interbras, aqui em Londres, Paulo Sérgio Mesquita de Azevedo. Guilherme, qual a opinião do Paulo Sérgio Mesquita sobre as multinacionais no terceiro mundo? Bem, Sueli, ele acha que, de um modo geral, a presença das multinacionais na economia dos países do terceiro mundo é uma presença benéfica, pois elas geram empregos, trazem tecnologia para estes países, etc. No caso brasileiro, ele citou um exemplo. No caso da IBM, Boros, essas empresas que foram para o Brasil alguns anos atrás, e no início eles procuravam importar os equipamentos, cortar toda a parte para soft e hardware, e era tudo feito no Brasil. E isso fez com que trouxesse o desenvolvimento nessa área. Hoje o Brasil já faz muito desses equipamentos, dessa parte de software, de hardware no mercado doméstico, né? Eu acho que hoje o Brasil está, de certa forma, avançado nessa área de informática graças à entrada dessas multinacionais alguns anos atrás no Brasil. Opinião de Paulo Sérgio Mesquita, gerente-geral da Interbras aqui em Londres. Guilherme, eu sei que você andou conversando também com um alto funcionário brasileiro aqui em Londres. Funcionário esse que, aliás, preferiu permanecer incógnito. O que foi que esse funcionário falou sobre as multinacionais? Bom, em primeiro lugar, elas trazem capital para o país onde investem. Também trazem tecnologia. As multinacionais também contribuem para a balança de pagamentos. E, por fim, elas geram renda e empregos. Ele fez alguma referência específica ao caso brasileiro? Ele citou a influência benéfica da indústria automobilística, que agora já exporta carros, utilizando os próprios recursos do Brasil. Também surgiu uma grande rede nacional de fornecedores de peças e acessórios para a indústria automobilística, que só surgiram graças à indústria automobilística. E esses fornecedores agora também se desenvolveram e já estão exportando seus produtos. Quer dizer, ele define isso como uma bola de neve, não é? Que vai gerando emprego e serviços, né? Mas no sentido positivo. E qual é o outro lado da moeda? Quais são as desvantagens? Bom, as multinacionais, como você sabe, operam num contexto exclusivamente privado, né? E os seus interesses estão acima dos interesses de qualquer país onde operem. Em segundo lugar, tem que haver um controle permanente de preços, pois as multinacionais só visam o lucro, né? Em terceiro lugar, um sistema de tributação adequado, porque elas estão sempre tentando burlar os compromissos fiscais, as leis do país. Em relação a esse aspecto fiscal, no caso do Brasil especificamente, ele falou alguma coisa? Bom, ele disse que no caso brasileiro a coisa não é tão séria assim, porque existe uma chamada maturidade administrativa, que segundo ele é um controle governamental no que tange à remessa de capital e ao investimento. E o Brasil também tem o direito de utilizar, quando quiser, divisas das multinacionais. Existe os controles de contrato de transferência de tecnologia, que são feitos pelo INPI, e também existe a CACEX, que detecta os movimentos de superfaturamento das multinacionais. Como você vê, necessita-se de um controle absoluto, porque as multinacionais estão sempre tentando impor seus pontos de vista. A United Fruit, por exemplo, possui a força para derrubar governos. Daí aquela expressão famosa de República de Banana, não é, sobre os, que foi dada aos países que são facilmente manipulados, né? Bom, as multinacionais conspiram contra governos constituídos, utilizando uma política suja e a técnica de subornos para obter vantagens que não teriam no sistema aberto. Como, por exemplo, a ITT. Elas aplicam um código de ética inexistente, como você vê, por exemplo, nas indústrias farmacêuticas. Enfim, elas são empresas, como o próprio nome diz, sem pátria, que visam somente o poder e, é claro, o lucro. Bem, com todos esses prós e contras, fica fácil entender, então, por que esse assunto gera tanta controvérsia e por que os empresários, as autoridades e os especialistas não conseguem chegar a uma resposta definida. Seja a favor, seja contra as multinacionais. A questão fica então em aberto, mas o programa vai acabando por aqui com uma canção do músico nigeriano Fela Kuti. A música satiriza as multinacionais e chama-se ITT, que é a sigla da Multinacional de Telecomunicações Norte-Americana. Mas na sátira do Fela Kuti virou International Thief Thief. Duas vezes ladrão internacional. Them go right speak English for newspaper, Dabaru, we Africans. Them go right speak English for newspaper, Dabaru, we Africans. I read about one of them inside book like that, them calling him na ITT. I read about one of them inside book like that, them calling him na ITT. Them go they cause confusion, cause corruption. Cause oppression, cause inflation, then we cause oppression. cause confusion, cause corruption, cause inflation, cause oppression, cause confusion, cause inflation, cause oppression, oppression, oppression, inflation, corruption, oppression, inflation. Them get one style way them they use. Them go pick one African man, a man with low mentality. Them go give you a million naira bread to become of high position here. Him go bribe some thousand naira bread to become one UCLSE chief. Like ratty they do, them go they do from corner, corner, passy, passy, under, under, passy, passy, side, side, passy, passy, in, in, passy, passy, out, out, passy, passy, beep, beep, beep, passy, passy, in, in, passy, passy, corner, corner, passy, passy, under, under, passy, passy, side, side, passy, passy, up, up, passy, passy, corner, corner, passy, passy, under, under, passy, passy, side, side, then gradually, gradually, gradually, gradually, then gradually, gradually, gradually, gradually.